ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre de hoje. Nós vamos tratar de um projeto de lei sancionado pelo governador no dia 7, ou seja, na terça-feira da semana passada, uma prática comum entre determinados clubes cariocas e que costumava despertar críticas, chega ao fim, escreve o jornal O Globo, numa edição posterior a essa sanção do governador. A partir de agora, as instituições dos clubes não poderão mais exigir que babás e acompanhantes de idosos usem uniformes para entrar nas suas dependências. O governador sancionou o projeto de lei que proíbe esse tipo de exigência, que é um projeto de iniciativa dos deputados Luiz Paulo Correia da Rocha e Gilberto Palmares. Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, e o Gilberto Palmares, do Partido dos Trabalhadores. Para tratar desta questão, ou vamos partir deste assunto para desdobramentos já previsíveis aqui, nós trouxemos o Marcos Romão, que é sociólogo e também ativista, ativista político, social, étnico, tudo isso ao mesmo tempo, é um ativista de direitos humanos, principalmente. A Carla Pinot, que é presidente do Sindicato dos Clubes do Estado do Rio de Janeiro, a Rosa Leal, que é assessora do deputado estadual Gilberto Palmares, portanto acompanha desde o início a iniciativa desse decreto do governador, e a Tatiana Reis, consultora de recrutamento e seleção de profissionais domésticos na empresa Espaço Rio Casa. Eu vou abrir o programa exatamente com a Tatiana, que foi quem chegou primeiro, tá aqui, pegou a primeira senha na distribuição lá na portaria, vai falar, abrir o programa, dizendo como é que é. Você vê essa iniciativa agora, a legislação, né, que está em vigor. Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes. Bom, na verdade, a gente está num processo de evolução nessa questão dos profissionais domésticos, desde o ano passado, com outros decretos que saíram voltados para eles. E a gente, eu que lido diariamente com esses profissionais na agência e até mesmo com os empregadores, a gente vê que as coisas estão melhorando. Está muito longe ainda do que a gente espera, mas está melhorando. Assim, para as babás em si, eu percebo que elas, até por gostarem muito da profissão, ao contrário de que muita gente pensa, elas têm orgulho de serem babás. Diferente de algumas outras profissões, como empregada doméstica, que não tem orgulho de falar isso, mas a babá tem. E elas gostam de utilizar o uniforme, elas se sentem bem. E óbvio que também, se chegarem com uma outra roupa num clube e serem barradas por esse motivo, elas se sentem mal. E a gente tem muita gente da Zona Sul que já aconteceu isso. Já aconteceu da babá realmente ficar se sentindo constrangida. Não é todo mundo que usa uniforme todo branco. Você tinha que estar com o uniforme todo branco para poder entrar. Mas a gente... É quase que um uniforme de ambiente hospitalar, né? Uhum. Na verdade. Né? Uhum. Porque o trabalhador doméstico que tem uniforme, que trabalha de uniforme, não é necessariamente um uniforme branco, como você acabou de dizer. Com muita certeza. Gente com uniforme que é azul escuro, sim, verde, bermuda, varia, né? Azul, porque bermuda. As crianças crescem, você fica toda de branco e fica sujo. É, então a gente vê hoje em dia muito uma bermuda jeans, e isso acontecia no clube, até certo, que foi mencionado na matéria do Globo. Chegava com uma bermuda jeans, uma blusa branca, era barrada. E Tatiana, você percebe, você falou dessa coisa da Zona Sul, eu imediatamente já criei aqui o recorte Zona Sul, Zona Norte, uhum, Zona Oeste. Você percebe uma distinção no tratamento desses profissionais nessas áreas? Sem Como dúvida, é que é? Sem sombra de dúvidas. no eixo Zona Sul e Barra há um tratamento muito diferenciado. As pessoas, elas realmente são, em alguns momentos, destratadas pelos empregadores, por outras pessoas que andam na rua. É uma profissão ainda muito discriminada. Onde a gente já não encontra isso na Zona Norte, uma profissional que trabalha na Tijuca, que trabalha no Meia, Jacarepaguá, elas realmente já têm aquele vínculo com a família. É um pouco diferente. Não que na Zona Sul não tenha empregadores bons, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, tem muita parceria nessa região. Mas há uma distinção, sim. Onde a coisa é mais assim, o preconceito, sim, ou a discriminação é mais latente, mais presente, isso, é na Zona Sul. E não é por conta dos empregadores só, não. Até quem trabalha, por exemplo, um funcionário do clube que já está acostumado a lidar com esse tipo de gente, ele tem uma distinção no tratamento. Não é. Bom, deixa eu chamar então aqui a Carla Pinot. Ela é presidente do Sindicato dos Clubes do Estado do Rio de Janeiro. E esse sindicato reúne todo tipo de clube, de várias atividades, clubes esportivos, clubes sociais, todo tipo de clube. Então ela vai entrar nessa discussão aqui, mas com esse recorte específico. Nós estamos tratando de um assunto bem específico. Eu gostaria que você aprofundasse essa questão que a Tatiana apresentou aí. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. O nosso entendimento é que partiram de uma premissa errada. Na realidade, o clube, ele não proíbe e nunca proibiu, ou não exigiu, nem proíbe empregados, acompanhantes, associados, essas profissionais, que são profissionais especializadas, que lidam com pessoas especiais, né? Crianças, doentes. O clube nunca exigiu o uniforme desses profissionais. A regra do clube é para o sócio, não é para profissional. O que que acontece? O sócio que quiser usar de uma benesse que o clube dá, todo clube tem uma cota de convidados. Então, o sócio que quiser usar, porque os clubes entendendo a necessidade, né, da vida hoje em dia, várias pessoas têm babás, têm acompanhantes, abrir uma exceção, tá? Quase todos os clubes têm uma cota para convidados que o sócio pode levar. E se ele não quiser utilizar a cota, né, ele pode, sem utilizar a cota, levar essas profissionais, né, uniformizadas. Concordo, dizia. A cor, calça comprida, vestido, é um excesso. Inegável, inegável. Quer dizer que esses empregados entram como convidados dos associados? O sócio pode levar a qualquer hora. Sim, eu digo, mas eles entram como convidados. Eles não entram como empregados do sócio, não, que estão desempenhando sua função ali. Não, se eles estiverem a serviço, o sócio é que resolve isso, não é o clube. Se eles estivessem a serviço, né, estavam entrando, né, na qualidade, o problema é a qualidade que a pessoa vai entrar no clube. Se o associado quiser, né, que a sua babá que esteja a serviço entre fora da sua cota, quer dizer, o associado não quer levar ela como convidada, aí seria uniformizada. Por que uniformizada? Porque são pessoas que tratam, quer dizer, são profissionais que cuidam de pessoas especiais, quer dizer, elas realmente têm que ser identificáveis. Então isso aí, quer dizer, aí passa a ser uma exigência do clube. É uma exigência, quer dizer, é o associado que opta como ele quer levar a funcionária dele. Se ele não quer gastar a cota dele, né? Interesse do associado. Agora, a exigência de uniforme, não, ele pode levar a babá, acompanhante, como não, ele quiser, dentro da cota do convidado, Carla, e vai entrar normalmente. O convidado, você não pode exigir de sócio nenhum que ele uniformize o convidado. O convidado é convidado do sócio. Exatamente. Agora, ele não está levando o convidado, ele está levando uma pessoa para tratar, para cuidar do filho dele. Estaria, aí o clube exige. Estaria a serviço. Aí o clube exigia. Agora, como é que vai ser a partir de agora? Cada clube, quer dizer, na realidade as regras são internas, né? Cada clube vai criar a sua regra de identificação. Vai ter que ver o seu regulamento. O problema, quer dizer, para nós do sindicato, que chocou muito, tá? Foi a figura que foi feita em torno disso, de que seria vergonha usar um uniforme, né? Quer dizer, qual é, né, é uma profissional especializada, né? Quer dizer, qual é a vergonha dela ser identificada que ela está a serviço, exercendo aquela. Então tá, vamos fazer o seguinte, peraí, Tatiana, vamos abrir o leque aqui. Houve acesso, inegável. Vamos abrir o leque, Carla e Tatiana, e a Rosa Leal, que é assessora do Gilberto Palmares, o deputado estadual, de cujo gabinete partiu essa iniciativa juntamente com o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o Gilberto Palmares do PT e o Luiz Paulo Corrêa da Rocha do PSDB, que são partidos opostos na política e, curiosamente, estão unidos nessa iniciativa. Eu gostaria que você contasse a origem disso, como é que foi, como é que se chegou a esse projeto, como é que esse negócio foi aprovado e como é que virou lei, afinal de contas. Bom dia, Rosa. Bom dia aos ouvintes do Tema Livre. Esse projeto, ele nasceu justamente das denúncias, das reclamações feitas a respeito dessa exigência dos clubes. Foi a partir do momento em que os clubes... Não é uma exigência nova, é bom que se diga. Mas quando ela se tornou pública e você viu naquilo uma forma de discriminar, sim, porque não se está discutindo aqui a questão do uniforme. O que a lei entende e o objetivo da lei era que a babá pode usar uniforme, mas essa é uma questão na relação entre o patrão e o empregado. Então, se a patroa e a empregada acertaram que ela usaria o uniforme, ela vai de uniforme. Mas se isso não está na relação do patrão e do empregado, a patroa não quer nem saber, a babá pode ir com a roupa que ela quiser. Não é o clube que vai dizer que aquela babá não vai entrar só porque ela não está uniformizada. O problema é que o clube exigia, e é bom que fique claro isso, com a lei, os clubes não podem mais fazer essa exigência. É, a lei isso especifica que acabou passado. A exigência. Exatamente. Né? Eles não podem mais exigir que você só entra o prestador de serviço, quer dizer, não é um prestador de serviço do clube, ele é um prestador de serviço do sócio. Então, cabe ao sócio discutir com aquele prestador de serviço se ele vai uniformizado ou não. Porque a babá pode gostar de usar uniforme, não tem problema. Como não disse, é questão se o uniforme é bom ou é ruim, a babá acha que é uma marca. Porque é o negócio, a babá pode gostar de usar uniforme, não tem nenhum problema. Mas quem tem que decidir se vai ao clube uniformizado ou não é a babá. É a babá e a patroa. A relação trabalhista aí, né? Eu não quero ir de uniforme. Eu quero ir ao clube, eu vou pro clube. Bom, ela vai ficar correndo atrás da criança, ela pode querer ir com um outro tipo de roupa. Ela tem a liberdade de escolha. Exatamente, ela não é convidada, ela está trabalhando. Deixa bem claro. Ela não vai pra piscina, nem pra sauna. Porque não está. E não uniformizada. Bom, tá certo. Então deixa eu chamar agora o Marcos Romão. Romão, é o seguinte, eu quero jogar aqui, botando lenha, vou jogar gasolina nessa conversa, nesse fogo aí, porque nós sabemos que as babás, principalmente, também acompanhantes de idosos e tal, mas basicamente, essencialmente as babás, elas são muito negras, mestiças e são de estratos sociais mais baixos, e isso também se insere nesse contexto da exigência do uniforme, que é a maneira de você identificar a distância e de você padronizar de uma certa forma a vestimenta para ela não destoar dos outros que estão lá dentro, dos sócios, que ela já destoa, né, na raça ou na cor da pele, e já vai destoar também na indumentária. Então eu queria que você entrasse, como é que você recebeu a notícia desse decreto? Primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Gilberto Palmares e que isso daí é... Eu estou há 42 anos no movimento negro e há 42 anos que nós falamos desse assunto. Já foi pior. Já foi pior, né? Muito pior. Então, e eu creio que... Mas pior não, como é que era? Não é nem a questão de colocar a lenha na fogueira. O que está sendo colocado nesse decreto agora, e eu achei muito forte isso, muito importante, é que dá uma responsabilidade ao clube ao racismo que os seus sócios exercem. Nós nunca nos preocupamos com a empregada doméstica no sentido, ou com a babá, ou com o empregado lá de dentro desses clubes, geralmente da zona sul do Rio de Janeiro, e da zona sul de São Paulo e da zona sul do Maranhão. Vocês nem imaginam as queixas que existem. As zonas sul do país, as relações com os empregados dentro desses clubes são terríveis. São terríveis. Então, o que está acontecendo agora é uma forma positiva na sociedade de passar a discutir qual o poder que um sócio do clube que faz o regulamento do seu clube, porque ele está pagando, é um pagante, qual o poder que ele tem? Qual o poder que ele tem de tratar mal o outro? E tratar mal o outro muitas vezes significa também mandar usar um uniforme. Até porque distinguir um preto, um cearense, né, um nordestino, feito falam, um tipo meu pai, um tipo minha mãe, distinguir dentro desse clube é muito fácil, não precisa uniforme. Não precisa uniforme para distinguir essa pessoa. Né? Eu até falo lá em Niterói, assim, num clube bacana, tem os louros e caraí e tem os preto cubango, que pode ser até branco. Mas o cara tem cara de cubango, não tem jeito, o pessoal sabe, não precisa de uniforme para definir o tratamento. E é essa questão do tratamento da pessoa é que precisa ser modificado e é uma responsabilidade dos clubes. Agora mesmo aconteceu, nessa final de semana, dentro de um clube daqui da Zona Sul, está na 15ª DP, o caso em que dois sócios discutiram, duas senhoras discutiram dentro do clube. O marido entrou na discussão, a babá de um dos. A babá que trabalhava para essa senhora pediu calma, meu senhor. E ele falou: cala a boca, sua macaca. Então, meu querido, as chances que dentro de um clube se tem, enquanto empregado, de ser destratado, de ser tratado como uma mucama, de ser tratado como um garotinho escravo da madame, são imensas. E tem até clubes que fazem questão de manter esse padrão. Em Minas Gerais estamos com casos assim, de manter esse padrão, de colocar mesmo mucama para o cara se sentir uma boa, inclusive com visitantes da África do Sul, para lembrar como é que era fácil antes do Mandela. Então, a questão é a sociedade agora passar a discutir o que, por que que isso acontece. Não é só punir. Tem a multa que é muito boa. Tem a multa que é muito boa. Mas agora tem que passar a dizer o seguinte: há uma responsa. E a multa passou a dar responsabilidade ao clube, finalmente. Um garoto racista foi preso agora. Uma multa de R$2.400, só para o ouvinte ficar inteirado disso, para quem desrespeitar a medida. Quem desrespeitar aí vai ser o clube. Vai ser o clube. Porque é quem vai barrar na entrada, né? Porque isso aí, a verdade é que as pessoas vão entrar. Aí que o bicho pega, porque é a primeira vez que tem uma lei que responsabiliza o sistema que permite o racista atuar. Por exemplo, você pode levar uma porrada dentro do supermercado por um discriminador e o mercado não é punido? É punido o discriminador? Como ele permitiu, como ele deixou trabalhar lá dentro aquele cara? Agora, ô Carla, puxando um pouco dessa questão aí, como é que vai ser? A pessoa chega, se chega a família com a babá, as crianças e a babá. E aí chega. Basta o associado colocar na cota de convidado. Não, vai ter que dizer. O clube não é obrigado. Eu acho que está havendo uma confusão aqui. Na realidade, isso foi uma exceção que os clubes abriram da pessoa, do sócio, se quisesse, não gastar a sua cota de convidado. Né? Quer dizer, na realidade, num clube entra os associados, seus dependentes e os convidados sócios. Né? Ninguém vai ser impedido de entrar, basta o associado colocar na cota. Quer dizer, não vai entrar como empregado do associado. Não, aí cada clube vai fixar suas normas. E se não estiver uniformizado? Não existe uma lei padrão. E se estiver uniformizado, como é que vai ser? Não, se o clube não tem a exceção de gratuidade da cota, não muda nada. Né? Agora, uniformizado ou não. Né? A pessoa entrará conforme a regra do clube. Um exemplo. Hoje, não entra uniformizado. Então, quem tem a gratuidade ao associado de não gastar a cota com as pessoas a seu serviço, a pessoa, logicamente, vai ser lá cadastrada. O associado vai cadastrar da forma que cada clube fixar. Não tem problema nenhum. Isso não é problema. Na realidade, não era o clube. Não, na realidade, não era o clube. É o associado que não queria levar a sua babá como mas o clube também uma não pessoa, como uma pessoa. Não, não, o clube não está exigindo, lógico que é uma pessoa, a babá, o clube não está exigindo nada a babá. O clube está dando uma gratuidade, eu vou dar um exemplo para vocês de lei. Mas aluno de escola pública, é, você já tem o cadastro, né? Você tem o Rio Card na lei. Independente, a lei exige que você esteja uniformizado. Exige, não adianta o meu filho, o seu filho de escola pública tá lá com seu cartãozinho. Se ele não tiver uniformizado, ele não entra. Isso é o meio, foi uma regra para ter um benefício. Tá? Agora, a opção é do associado. O clube não vai, o associado chegou lá. Vamos dizer que não exista esse benefício de não entrar na cota. O associado chegou lá com a sua babá uniformizada, não uniformizada, como já era. Colocaria ela na cota de convidado. O que acontece é interesse de hoje, cada associado já entra. É, hoje, não, hoje ela entra. Não, a família vai ao clube no fim de semana e leva a babá. É, os clubes exigem que seja convidada, que ela entre como convidada, é, ou os clubes, deixam entrar? Não, eu sei que pode entrar associado. Não. Ele os tem clubes que colocar, deixam passar? Deixam não, passar ele na tem entrada. Que colocar como convidada. Ele Eles não podem deixar entrar? Ele colocar, não, cada um tem a sua regra. Pois é, então ele pode deixar entrar. Tem clubes que deixam entrar, quer dizer, que era cada essa clube regra. Cada clube tem a sua regra, mas a partir de agora nenhum clube pode exigir uniforme. Não, de jeito Essa é que é a história. Não. Aí não, se não ele vai exigir, uniforme. Se ele vai exigir o convite ou se vai deixar entrar. Se vai ser cadastrado, se vai ter... Tatiana, você está querendo falar isso? Eu queria botar assim, um pouco de lenha na fogueira, como o Luiz diz. Eu penso assim, eu vou te dar minha opinião, até como mãe, e assim, frequentadora. A gente, quando é sócio de um clube, você é sócio, você paga aquilo que ele falou. Quem paga é o associado. E aí, a babá, ela não é convidada. Ela realmente está ali, porque a gente entra no clube, a gente paga almoço, a gente paga tudo que a gente tem lá dentro do clube. É, tudo que você vai usufruir. Se a babá for tomar uma Coca-Cola, se for tomar, ela vai pagar por isso. Só que ela não está usufruindo da estrutura do clube em si. Ela está ali a trabalho. Penso eu, é diferente de você ir para um hotel com a sua família e aí você vai pagar para babá ir. Por quê? Você não é associada do hotel, você está pagando para entrar. O clube tem um estatuto que os sócios aderem. E ali estão as regras, né? Quer dizer, alguns clubes, para facilitar os seus associados, fizeram determinadas regras para que as pessoas a serviço, né, os profissionais a seu serviço, babá, motorista... acompanhante de idoso ou de pessoas doentes e tal, não entrassem na cota, né? Quer dizer, não abatessem, porque tem vários clubes que têm cota, você tem um limite de convidados no mês. Sim. E aí é interesse do associado. O associado também não quer gastar, aí até concordo, entra da visão da sociedade, tá? Desses profissionais, não é a visão do clube. O associado faz a opção, tá? Quer dizer, a pessoa faz a opção, não vou gastar minha cota com essa profissional. Ou não leva nos clubes que não tem a gratuidade, ou para levar ele se utilizava do benefício que o clube dava. Mas excesso, é... cor de uniforme, isso. Muda, calça, concordo porque, plenamente. Verdade, concordo quem fica plenamente. Constrangido com a situação, quando acontece, porque você acha que o empregado do clube vai falar de uma maneira mais incisiva com o sócio? Não, vai falar com a babá. Você não pode entrar. Se a babá chega com a criança sozinha lá, você não pode entrar, querida. E aí ela vai. A pessoa que fica constrangida na frente de todo mundo. Mas, na com realidade, as regras do clube. Exatamente. Mas as baterias estão sendo feitas contra os clubes, quando na realidade, quer dizer, tinha que ser feito contra as pessoas. Uhum. Eu concordo com o Marromão. Na realidade. O problema são as pessoas, o modo de utilizar essa gestão. Agora, cara, eu gostaria de colocar o ponto, que é o seguinte. Por que os clubes que sabem, que recebem denúncias há 40 anos que eu conheço, das discriminações nos clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro, do apartheid que esses clubes têm no Rio de Janeiro. Eu já fui em todos esses clubes, já fui confundido muito com motorista, né? Eu tenho muitos amigos da FINA. Então, por que que o clube de lojistas, ou a associação dos lojistas... Dos sindicatos clubes. Não se preocupou em reeducar os seus sócios, que é o clube... O clube não existe sem o sócio. Mas as regras, eles fizeram antes a regra que eles obedecem. São quais entidades? Quais entidades? Cada sócio é responsável pelo estatuto. Exatamente, são as pessoas, é isso que eu estou dizendo desde o início. Uma questão que eu queria só fazer um reparo aqui, Carla, é que você colocou a coisa aí como assim, não é para culpar o clube, não é essa questão que está no centro dessa lei aí. O que está aí é um comportamento social. O que está aí não é o clube que é culpado de barrar, porque aí você está certa, né? Nisso aí o estatuto do clube diz isso. Então aí não tem jeito, o cara vai ter que levar como convidada a babá, ou então não leva. Ou então o clube abriu uma sessão para o uniforme, que é para identificar a empregada do sócio. Ou seja, ela, como disse bem a Tatiana, não vai usar a piscina, não vai para a sauna, não vai almoçar lá, nada disso. Mas até se almoçar é pago. Ah, agora eu queria resgatar uma história aqui do começo, deixa eu ver aqui, de 26 de fevereiro do ano passado. Está aqui, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou inquérito civil para apurar supostas discriminações sociais praticadas contra babás por 4 clubes localizados na Zona Sul do Rio. Em reunião com a titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, Gláucia Maria da Costa Santana, que era na época, né? O coordenador do projeto de educação e cidadania de afrodescendentes e carentes, Educrafro, que é o Frei Davi dos Santos, afirmou que as trabalhadoras domésticas só podem entrar nos estabelecimentos se estiverem usando uniformes brancos. Não é nem uniforme, uniformes brancos. E aí, Romão, a gente remonta às babás, às amas de leite. Exatamente. Anterior, para matar a saudade. E eu creio que é para matar a saudade. E isso é terrível. Quem, cara pálida? De quem quer mamar, né? Quem quer mamar na dos outros. Mas é uma coisa muito interessante, porque esse processo daí. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, no momento, ele está vivendo o Rio de Janeiro, até São Paulo, mas o Rio de Janeiro está vivendo assim, um processo muito interessante, que é a sociedade está discutindo racismo. A sociedade está dando nome aos bois. Não está mais com esse papo, que é injúria, que cada um pode fazer o que quiser, dentro da minha casa eu posso dar uns tapas à vontade numa mulher, ou numa empregada, ou qualquer coisa. Ou na própria mulher. A sociedade está rediscutindo isso. E é isso que eu convoco os clubes, os shoppings. Porque eles têm que treinar os seus empregados. Para reforçar a argumentação da Carla Pinot, eu quero dizer aqui que na mesma matéria diz o Jockey Clube Brasileiro informou, isso em fevereiro do ano passado, que babás e motoristas, por exemplo, podem entrar como acompanhantes de sócios sem pagar convites, caso seja obedecido o padrão que o clube tem em relação aos trajes. Ou seja, entra uniformizado se for como, não como convidado, mas como trabalhador do sócio. Se não tiver uniformizado, vai entrar como convidado. Mas tem padrão de trajes para os sócios? O Jockey Clube tem padrão de trajes para os sócios? Olha só. Você tem padrão no hospital para o médico entrar. Ele trabalha lá. Porque você tem padrão. O sócio tem padrão? O sócio e quem tem padrão de trajes? O doente, não. O sócio tem sócio que se veste muito. O clube é para sócios. Vamos correr, gente. Olha a moda aí. Eu acho que está vendo uma confusão aqui. O clube, na realidade. É clube da espaço público. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, uma pergunta muito interessante. É o seguinte: eu sou assessor. Eu sou assessor como sociólogo de uma grande autoridade, que vai em vários clubes. E quando eu tenho que assessorá-lo em algum ponto, eu acompanho ele. Ninguém me pede uniforme, ninguém nem olha para minha cara, e eu entro. Você não tá pede nenhum como papel. Convidado não, peraí. Não, vamos dizer. A minha pergunta, eu nem me identifico. Pois porque é. Eu estou com uma autoridade, sim. Por um acaso, uma autoridade branca. Mas isso é o que acaba. E é isso que eu estou perguntando. O clube e o sócio? E o sócio? Quem é que vai definir? Não, não, ele não foi identificado. Às vezes ele nem chegou. Eu já entrei antes. A pergunta é o seguinte: qual é a orientação que o clube dá para os seus seguranças, que geralmente é preto, para definir quem vai entrar e quem não vai entrar? Não, quem vai entrar, quem não vai entrar. Peraí, gente. Que direito o clube tem de fazer isso? Não, ele tem, ele é um espaço privado, me desculpe. Quer dizer, a primeira orientação é discriminatória. Não, não. É discriminatória. É discriminatória, mas é discriminatória de comum acordo de todos os sócios. Mas porque é um ente privado, ele pode discriminar? Não, não, ele não dá discriminar ninguém. Não, uma mentalidade. Acompanhante, motorista, não são sócios do clube. A pessoa entra sem falar nada. Não entra sem falar nada. Me desculpe, eu acho que aqui, quer dizer, a gente está querendo dar um aspecto que não existe e que qualquer pessoa que frequenta clube sabe. Quer dizer, nós temos 1.300 clubes. O assunto começou, hoje foi falado, né, da cor aqui, de uniforme. Isso foi um clube no universo de 1.300. Tá? E que virou todo mundo generalizando. Agora, nessa matéria tudo aqui... começou por quê? Porque uma sócia de um clube, tá? Quer dizer, aí sim, essa sócia discriminou. Ela não quis usar a cota dela. Esse clube não tem benefício para acompanhantes, para nada. Tá na regra. E ela não quis usar. Agora, Carla, é o seguinte: a cota dela essa... com a funcionária que lhe presta essa matéria... serviço. Essa matéria que eu estou usando aqui como exemplo para nós, ela fala do Paysandu, do Caiçaras, do Jockey Club e do Piraquê. Quer dizer, todos eles são clubes elegantes da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o curioso da matéria é que os quatro clubes são os quatro clubes que foram enfocados pelo Ministério Público Estadual. Exatamente. E os quatro clubes, dois disseram, não, nós estamos... Entra nessa coisa da cota de convidado. E os outros clubes não sequer comentaram. Disseram, não, nós vamos esperar a notificação para a gente falar alguma coisa. Ou seja, implicitamente está reconhecido aquilo que o Romão falou antes. Está reconhecido que há um anacronismo nessa relação. Profissionais, babás e acompanhantes. Isso, patrão e babás e exatamente. Mais. E os clubes e os sócios também. Como você tem clube que exige bola preta e bola branca para você ser admitido ou não como sócio. O clube é uma entidade privada. Coisa muito... tem umas regras internas exatamente. De funcionamento. É como maçonaria, né cara? Como você tem em condomínios, né? Quer dizer, você não pode isso, não pode... Todo mundo tem regras de funcionamento. É verdade. Tá? E o clube ainda é pior, porque no condomínio tem jeito, você compra um apartamento. O clube, o sócio adere se quiser. Ele adere, Quer dizer, ele quando ele entra, digamos, ele se tiver, tem a se ciência... tiver um clube que diga assim, aqui só... É uma regra secreta que diga que só entra branco. Não, não existe secreta, uma regra secreta, porque nenhuma regra pode ser contra a Constituição. Aí eu entro nesse clube, aí eu entro nesse clube, aí eu entro nesse clube, aí não tem regra. Eu entro nesse clube e só vejo branco como sócio. Ah. Aí eu me pergunto... O que eu estou fazendo aqui? A pergunta boa é essa. O que eu estou fazendo aqui? Eu me pergunto assim, que grupo foi esse? O problema é o seguinte, levantou-se uma lebre com isso daí, com essa questão do uniforme, levantou-se uma lebre, qual é a cabeça do grupo que funda um clube desse tipo? O que que eles escrevem no estatuto? E o que eles não escrevem só decide na bola branca, na bola preta, no botequim. E quando chega agora nesse final de semana, chama de macaca uma... Não, clube sócio, eu estou falando dos sócios que fazem o clube. São pessoas humanas que fazem o clube. Agora eu queria só... Fala, Tatiana. Me assusta um pouco essa questão de falar assim, dentro do clube eles fazem o que eles querem. Assim, não é bem assim. Entre aspas. Exatamente. Ou seja, eu presenciei num supermercado super famoso, super conhecido, que as coisas são bem caras. Eu estava grávida, uma pessoa passou na minha frente, com toda a falta de educação do mundo, um barrigão quase parindo, e a pessoa que trabalha no supermercado não falou nada. E eu falei, reclamei, levantei a voz e não falou nada. Mas é muito simples, porque, como você falou, a gente tem que se submeter às regras. Isso me assusta. Como assim? Eu quero ir a um São mercado. Ou seja, eu quero. Funcionamento. Você não vai entrar no mercado. Cara, eu não estou falando mercado. Dos clubes em si. Não, eu sei. Como um todo. Eu estou falando o que está acontecendo com o nosso país. É. Tipo assim, a gente se submete a uma regra. Como assim? Eu quero comprar um Essa negócio. É a e aí eu. A questão do clube. Eu quero me associar. Eu tenho dois filhos. Eu preciso de um clube para levar meus filhos. Eu preciso que eles interajam no fim de semana, eu e meu marido façamos atividades. Como assim? O que acontece dentro do clube é responsabilidade. Assim, você resolveu aderir. Não, o clube tem que ter uma regra. Não, o clube tem, sindicato é a entidade. As regras, presta atenção, o clube é uma entidade privada. Não é assim. Autônoma e que a Constituição, inclusive, diz que ninguém... Então, tá, que é garantida a sua autonomia de regras, funcionamento e organização. Desde que a regra não passe por cima da Constituição. Não, lógico que não passa. Nesse caso, a regra passa sim. Não, ela não passa. Ela não passa, porque a regra não é discriminatória. Eu não tenho nada com esses profissionais. Eu tenho com o meu associado. Ela discrimina tudo determinado. Não é contra a Constituição. Na verdade, não é. Quando ela discrimina, sim. Ela não discrimina. Ela estabelece. O clube não tem relação nenhuma com os funcionários. Porque só entra no clube quem é sócio. Mas o clube podia criar uma regra para o sócio que seria. É o sócio prestador de serviço ou não. Se o sócio quiser trazer sua babá, seu acompanhante, sua cuidadora de idoso. Não, a regra. Cada clube deve criar suas regras. Credenciar essa pessoa, deve colocar seu nome aqui. Mas ele não pode estabelecer, porque o que acontece é que cria constrangimento. Porque a denúncia foi feita em cima de um constrangimento que foi criado. Não, claro, constrangimento. A babá chega lá, que não a babá chega com as crianças e tem mais. Aí a babá é o seguinte: com o uniforme, a babá não pode nem. E o clube aceitou isso. Mas e o clube aceitou? Peraí. Exatamente. Aceitou a condição convidados. Não, o clube tem a regra de convidados. Peraí, eu quero puxar uma coisa aqui. Isso aí não, tem o estatuto do clube. O estatuto é o estatuto. Isso aí é outra coisa. Estatuto da gafieira, estatuto da gafieira, estatuto de clube, estatuto de clube, estatuto de condomínio, estatuto de condomínio. Eu queria até puxar essa questão, porque os condomínios hoje, principalmente os condomínios na Zona Oeste, nessas zonas mais remotas e caras, eles são verdadeiros clubes. Não é? Quer dizer, você tem tudo dentro de um condomínio residencial. Você não precisa mais nem ter clube para ir no fim de semana. Você tem aquilo ali. E as unidades residenciais são caríssimas, não só pelo luxo, mas também pelos serviços que o condomínio oferece, que esse clube particular oferece. E, no entanto, a gente vê, e são vários os exemplos, de pessoas como jogadores de futebol famosos, que ganham muito dinheiro, compram, e depois eles são compelidos a sair daquilo ali, porque eles não são daquele meio, entre aspas. Então, o Ronaldo Fenômeno comprou uma cobertura no Golden Green, na Barra da Tijuca, e depois ele teve que vender essa cobertura, porque ele nem morava no Brasil, a família dele ia para a piscina, e levava comida e tal, e os caras não gostavam, entendeu? Os moradores achavam ruim. Viravam farofeiros de clube, viravam farofeiros de condomínio. Isso também. As regras do condomínio. Pois é, isso aí também é negócio de. Então, o que a gente está falando são das relações sociais. Nós estamos falando de relações sociais que precisam ser revistas, porque elas dão margem à discriminação e elas dão margem até, Rosa, essa interpretação sua, de que isso vai contra a Constituição, quando na realidade discrimina. Uma coisa é uma regra, uma coisa são regras estabelecidas de comum acordo, regras aceitáveis, porque também senão fica aqui aquela história de que você é um clube privado, você é um condomínio fechado, então você pode estabelecer qualquer regra. Não, você não pode estabelecer qualquer regra, não. Exatamente, você tem que estabelecer regra constitucional. Na realidade, você não pode discriminar. O funcionário não é seu, a profissional não é sua. Então, se alguém está discriminando, daí voltamos à lei. A lei, ela pode entrar a qualquer hora, uniforme faz parte da relação. Uniforme e patrão, não faz parte da relação do clube. Entra como convidado, peraí. O clube tem que inventar o clube. regra, mas não é essa do uniforme. Não, tá certo, Rosa, é isso mesmo. Essa questão aí, é, o que a Carla bate, e vai bater nisso aí, vai segurar isso o resto da vida, é que o clube é uma entidade civil de direito privado e que o clube deixa entrar quem quiser e entra para clube quem quer entrar para clube. Nós vamos voltar ao Groucho Marx, que diz, eu não entro para clube que me aceita como sócio. Não é? Essa é a verdade. Porque você, quando você entra para um clube, você já está se situando numa esfera social. Você, quando entra para um clube, por isso que as pessoas se submetem à bola branca e bola preta, se submetem à aprovação ou não. Porque elas querem, elas almejam essa, fazer parte daquela confraria ali. E essa confraria é uma confraria como qualquer outra, que são confrarias que são conservadoras, e muitas vezes discriminatórias mesmo. Porque elas já discriminam desde o início, desde a própria admissão das pessoas. O que é errado. É essa que é a questão. E essa lei vem para isso. Vem para proibir o clube de barrar. E aí a Carla diz, mas o clube não barra. Quem barra é o sócio. Porque o clube, ele deixa entrar desde que seja convidado. E aí como é que vai fazer? Como é que vamos mudar? Vamos botar um apenso nessa lei? Vamos mudar essa lei, botar um adendo dizendo que babá sem uniforme pode entrar porque é empregada do sócio, ou o sócio levando a carteira de trabalho da babá e mostrando na portaria, ela pode entrar, ou o motorista pode entrar. Essa que é a questão. É, que não, a questão é só você não criar uma regra então que barre a pessoa por causa do seu traje, que é isso que no fundo está sendo feito. Está criando uma regra que está barrando pelo traje que ela está usando. É essa. Você só entra se for desse determinado traje. Quer dizer, isso aí acabou, né? Isso foi o que a lei acabou. Exatamente, que a lei está proibindo que seja feito. Então você não pode. É o seguinte, você inventa uma. Eles querem inventar uma regra, porque ele tá questionando o sócio que quer dar um jeitinho aí de levar uma pessoa, mas quer manter a sua cota de convidados e não considera que a babá é um convidado. Exatamente. Quer dizer, a babá não é convidada, a babá é uma bola, é um balde, uma vassoura. É isso que a babá é. Não é não? A cabeça da pessoa é essa. É verdade, então ela não precisa ir como convidada. Convidada é gente. Então com babá na cabeça dessa pessoa não é gente, ela não entra. Ela entra tipo balde. Aí ele disse, não, mas o balde só vem se for com rótulo. É. Só que o balde é gente. É, e aí? Eu vou chegar lá e tem mais uma coisa, porque a babá é uma relação. O uniforme é uma relação da babá com o empregado. Exatamente. O clube deve estabelecer com seus sócios uma regra também, porque tem o seguinte, você manda a babá com as crianças, a babá então só pode ficar fora da piscina olhando, a criança está se afogando, mas a babá não pode entrar porque ela é a babá. Não pode, gente. Tá errado isso. Não, então isso, tem que ter uma regra, não tem regra, que não pode fazer entrar da babá um ser. Assim, você é um ser à parte. Né? E para entrar, você já tem que ter uniformizado, e lá dentro você não pode fazer nada. Nada. A Rosa colocou muito bem a questão: a valorização da pessoa humana do empregado. Uhum. Mas é isso que esta valorização da pessoa humana do empregado é que precisa ser modificada. Precisa ter um processo de educação e realmente de responsabilização dos condomínios, dos clubes, dos bancos, de todo lugar que você é atendido ou que uma pessoa vai se relacionar enquanto cliente. Que até o sócio é um cliente, que ele entra no lugar, sim, e é servido por uma série de coisas. Ele está pagando, ele pagou o serviço antes, se diz assim. Uhum. Ele já pagou o serviço. Ele paga o direito de entrar lá. O que ele paga é o direito de entrar, se é admitido como sócio. Não, estou falando, e o serviço que está limpo? Não, aí o que está ali, ele está pagando. Não, está limpo, tem um lugar para sentar, tem toda uma série de coisas assim. Que ele, é como se fosse um jardinzinho fechado. É o garçom que vai lá na mesa. É o garçom que vai na mesa, tudo isso daí. Então, esta questão da sociedade como um todo, passar a responsabilizar os grandes empresários, os donos de condomínios, porque às vezes um condomínio inteiro... Os proprietários. Os proprietários. Às vezes eu conheço muito condomínio que só tem dois proprietários, o resto é tudo alugado. Né? Eu fui numa reunião, mas tem dono. Ou seja, a questão é de responsabilizar essas pessoas, e até eu conclamo, deixem de ser anacrônicos. Eu não estou aqui mais, eu estava falando o seguinte, eu estou de saco cheio de 40 anos denunciar racismo. É enxugar gelo. É, é claro. É enxugar gelo. Você sabe porque que... não adianta nada enquanto essas cabeças anacrônicas ficarem mandando nos supermercados. É. O Extra agora, um cara chegou e xingou alguém. Foi demitido, né? Mas primeiro permitiram, né? o cara. Agora é o seguinte, voltando a esse negócio dos clubes, o seguinte, os condomínios, e mesmo os condomínios que são de um prédio só, né? Aquele condomínio onde morava o John Lennon quando foi assassinado em Nova York, para você morar naquele prédio, para comprar um imóvel daquele prédio, você tem que ser aprovado pelos condôminos todos. Eles têm que dizer, ah, não, tudo bem, a Tatiana pode morar aqui, sim. A Rosa pode, sim. Não, o Romão não pode, não, porque o cabelo dele é muito esvoaçante, não vai entrar. A Carla vai poder, sim, entendeu? Então, são regras. Que são regras estabelecidas por condomínios. Elas são de direito. Agora, elas são de direito e é esse direito elas que é questionado. Elas são socialmente ou não aceitáveis. Mas é direito. Pois é, esse que é, essa que é a questão. Não é questão. Na verdade, essa regra lá é resultado de uma mentalidade escravocrata. Porque você vem falar, os Estados Unidos hoje são o país mais poderoso do mundo. Mas é um país não fundado em bases escravocratas. Também. Entendeu? Então, a questão é uma questão de, realmente de mentalidade que você tem que ir. É uma luta, não é? É uma luta que você gente, tem. Olha, você veja só, nos Estados Unidos... Não deveria nem pensar esse tipo de coisa, Nos Estados Unidos tem até presidente negro, né? Nos Estados Unidos tem até presidente negro. Agora, negro lá é minoria. É minoria, não. É outra coisa. Negro lá não é minoria no Brasil, mesmo. Não, agora, diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui você esbarra com negro em tudo quanto é lugar. E a situação, eu te digo concretamente, nos últimos 2 anos, a situação está começando a ficar insuportável para nós negros aqui na cidade. Está começando a ficar insuportável porque me parece que há uma onda que está permitindo que as pessoas cheguem e falam na internet, eu sou contra o negro, ou xinga alguém, porque considera que pode fazer. O quanto você acha dessa lei que pode ser atribuído ao uniforme e o quanto você acha que pode ser atribuído à raça ou cor da pele? Olha, eu diria o seguinte, o uniforme aí é 10%. Você acha que cor da pele acha que tá pegando. Uma babá branca, com uniforme ou seu uniforme entra. Não vão nem reparar que ela está entrando. Não, que ela é babá. O caso surgiu, não vai nem reparar que está entrando. O caso surgiu de uma babá branca. Que depois eu acho que tem a ver com a questão da profissão, dela, de não ser. Da sociedade, não. Você vê a babá como. Eu acho que. Eu acho que, na verdade, esse. Propriedade, um né? Claro. A babá é uma propriedade. Em relação. É como se fosse lá. A pessoa entrar fez, um cachorro sem nada, né? Porque a babá o clube gente, não tem. E se for branca, apenas arranjou uma escrava branca. A pessoa que fez, que surgiu, quer dizer, não foi a regra do clube, porque a regra do clube deixa critério do sócio. A regra do clube ela deixava, né? A critério agora do não sócio. Pode mais deixar. Então agora... você teve um caso, né? Quer dizer, que foi demonstração individual e pessoal, não da entidade, né? Quer dizer, essa é a minha briga, né? Bom, e outra coisa, vocês todos aprovam a lei? Quero saber isso. Vocês todos estão de acordo com a lei? Sim, eu sim. Tá? Você tá, Rosa? Olha, Tatiana tá, Rosa? Eu tô, até porque assessora o deputado autor da lei, claro. Quero dizer que lá nós não recebemos todo esse processo de tramitação, nenhuma reclamação contra a lei. Contra pelo a lei. Contrário. Romão, você tá a favor da lei? Eu tô completamente e ela é um marco. Carla, você tá a favor da lei? Para aumentar a discussão. Não, eu acho que ela você é tá uma, contra uma a lei? Intervenção, exatamente, uma intervenção inconstitucional nas regras de funcionamento de clube. Mas isso não é na regra do funcionamento do clube. É regra de funcionamento. Não, é regra de funcionamento. Não, porque a você, forma de ingresso mas você acabou de, não, não. No clube é regra não, de funcionamento. Mas você acabou de dizer que entra como convidada. Sim, exatamente. Está fixando, está proibindo... Então, não, está proibindo o clube de exigir uniforme. O clube não exige uniforme... De novo, o clube não exige uniforme de ninguém. Nem do Agora eu vou falar diretamente. Eu fiquei calada, não, todo mundo falando. Se você for calada, ela já falou o tempo todo. Na realidade, o clube, existe uma regra ao associar. Agora é para encerrar. Tá bom, você já falou isso. Agora é para encerramento. Agora é para encerramento. Deixa Davi, se prepare, pessoal daí do Crafo, se prepare, porque pelo que está pintando aqui, o bicho nós vamos vai acabar no Supremo Tribunal Federal, porque estão considerando, mais uma vez, que qualquer medida antirracista é anticonstitucional. Feito foi as cotas. Nós levamos 10 anos. Aqui espero que no Rio de Janeiro seja mais rápido. Ok, agora, Carla, você para sua intervenção final, hein? Porque você está representando os sindicatos. Exatamente, estou representando os sindicatos dos clubes. E em momento algum se falou aqui, não está se tratando de negro, acho que está querendo virar isso uma bola. Já virou. Uma bola de política, né? Não, pegando. De política. Levantar uma social. Bandeira que não existe. O problema aqui não foi racismo. Mas e o problema do racismo é político? É. E o problema de babá? Não, eu acho que é político e social. Não, eu acho que então, político. Então aqui é não social. É problema de então, babá. Vamos lá, intervenção desculpa. Final. Aqui não é problema de babá. Os clubes jamais impediram, né? Independe de você estar a serviço, se você não está a serviço. O clube tem regra para entrada que os seus associados possam trazer convidados, como tem clube que nem admite convidado. Claro, né? Claro. Nem admite levar convidado. Alguns clubes fizeram exceções nas suas regras, né? Quer dizer, a maioria exceções, dos clubes aceita, né? Aceita convidados. Você pega fizeram na exceção na hora para mesmo. Facilitar aos seus associados, deixando uma opção para eles até elevarem pessoa ter a convivência. As pessoas a seu claro, serviço. Claro, agora, jamais foram impedidas. Legal, né? Carla, agora vai falar a Tatiana. Não, eu só queria dizer que assim, eu acho que a gente está indo por um caminho legal com essas novas leis. Saiu agora, que é um bom tema para um próximo programa, que é a questão dos direitos trabalhistas e o estardalhaço que aconteceu por um direito que uma profissional doméstica tem que ter, como qualquer outro profissional no mercado. Então, assim, a gente está indo por um lado interessante, estou gostando, mas, assim, precisa melhorar muita coisa, porque a cabeça, realmente, da sociedade... Eu não estou acusando o clube aqui, eu, como pessoa, Tatiana, mas eu acho que a sociedade como um todo, a gente precisa rever e a nossos questão conceitos. De educação, né? Legal, agora é a Rosa Leal para sua intervenção final também. Ó, eu acredito que a lei dá um passo importante, porque ela, inclusive, traz essa discussão para que os clubes e os seus sócios modifiquem a sua relação e até ajudem a modificar essa maneira de ver aquele a quem ele presta serviço, que é um prestador de serviço, mas é uma pessoa como qualquer outra. Então ela não pode ser discriminada só porque ela presta aquele serviço. Acredito que é importante. Agora, se as babás vão entrar como convidadas, muito bom, excelente para as babás. Elas podem entrar até de uniforme, mas elas serão convidadas, elas serão tratadas como sempre mereceram ser tratadas, como pessoas com direitos como qualquer outra. E acho que a lei faz isso. Legal, eu acho que a gente abriu o leque aqui para um próximo assunto. A Tatiana deu a sugestão que eu acho que vale a pena, viu, Tatiana, a gente agendar. Vamos pensar nisso aí depois que a gente sair do ar, esse novo programa, essa nova rodada dessa discussão, e também porque essa lei é muito recente, isso vai dar fruto, isso vai dar problema, isso vai dar situações que a gente vai ver ao longo, você vê pela posição, pelos esclarecimentos da Carla, que é representante do sindicato, você vê qual é o norte dos clubes, é esse, é isso. Isso é o que sempre foi. Então, o que essa lei está fazendo é romper com essa... com esse sempre foi assim, vamos mudar. Está iniciando. Está começando, é como a Tatiana falou. Eu quero agradecer muito a participação do Marcos Romão, sociólogo, jornalista, ativista e incendiário de debate. A Carla Pinot, presidente do Sindicato dos Clubes do Estado do Rio de Janeiro. A Rosa Leal, assessora do deputado estadual Gilberto Palmares, que é coautor da lei que extinguiu essa proibição de uso de uniformes pelas empregadas domésticas nos clubes que vão acompanhando seus patrões, e a Tatiana Reis, que é consultora de recrutamento e seleção de profissionais domésticos da empresa Espaço Rio Casa. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.